podia ser melhor e fazer valer a pena a sua morte. O sangue que você derramou, eu podia ter valorizado muito mais. Tão medíocre como filho eu sou, mas cuidas de mim, mesmo eu sendo um pobre apenas sua morte, o sangue que você derramou, eu podia ter valorizado muito. Fazer valer a pena a sua mão.